juízo final, vendando suas caras. Se prepare, irmão, vai começar mais uma batalha. O campo de concentração foi reinaugurado, fronteiras sendo fechadas, mísseis acionados. Por quê? Eu não tô vendo mais moleque jogando bola, agora tanto faz. Infância esquecida, mão de obra não remunerada, sonhando e esperando o dia da virada. Vai lutando, guerreiro entre milhões, só mais um. Nessa corrida meu povo é número um, e fica vivo só sobreviver, levando dia a dia, lutando pra não morrer. Por quê? Eu não tô vendo mais chegar a noite na vila. Os irmãos, tudo na paz aqui na mão do guri. Agora vejo a ilusão, 380 na cintura, pedra tem de montão. Se criou, jogando a vida com a sorte, não tem nada a perder. Espera, chega a morte, é malandro chegado, garante seus aliados. Porque se a casa cair, quem vai ficar do seu lado? O futuro que chega preparando, firmão. Na favela é assim, não dá tempo pra ilusão. O chão manchado de sangue não é ficção. O final se aproxima no campo de concentração. O futuro que chega preparando, firmão. Na favela é assim, não dá tempo pra ilusão. O chão manchado de sangue não é ficção. O final se aproxima no campo de concentração. E faço história do sul do país, vou relatando. Bom Jesus, lá do leste, terror cotidiano. Passado, presente, futuro. Seja trancado, dentro ou do lado de fora do muro, já não importa, embaçou a quebrada. A vila é correria, cidade sediada, tô ligado. Olhos abertos, sempre à noite, cada rua tem sua sina. Acesso à morte, só quem é, é, permanece até o final. Fica esperto, compadre, tem cão de guerra no quintal. O futuro que chega preparando, firmão. Na favela é assim, não dá tempo pra ilusão. O chão manchado de sangue não é ficção. O final se aproxima no campo de concentração. O futuro que chega preparando, firmão. Irmão, na favela é assim, não dá tempo pra ilusão. O chão manchado de sangue não é ficção. O final se aproxima no campo de concentração. Ouça o som do toque de recolher, depois das 10 o bicho pega, não tem pra onde correr. De dia o brilho do cano reluz, enquanto o diabo domina, Jesus ainda está na cruz. Mas o selo foi aberto, então se liga malandro, fica esperto. A Via Cruz já foi dominada, e só quem tem dinheiro fica olhando da sacada. Enquanto nós, linha de frente, aqui ninguém tem dinheiro, a situação é diferente. Sirenes ligadas que rolam de um lado pro outro, enquanto meu povo sem nada vive na beira do esgoto. Assim o povo não aguenta, o jogo tá no fim e isso me atormenta. O futuro que chega preparando, firmão. Na favela é assim, não dá tempo pra ilusão. O chão manchado de sangue não é ficção. O final se aproxima no campo de concentração. O futuro que chega preparando, firmão. Na favela é assim, não dá tempo pra ilusão. O chão manchado de sangue não é ficção. O final se aproxima no campo de concentração.